nossa tática é anti-suicida, diferente dos kamikazes de guerrilha. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Do mal que paira sobre esse submundo. Ei, sofredor, nós representa vocês. Combata a prostituição infantil. Disque 100. Quem cala, consente. Na maior pressa em pesar, tamo chegando, abre alas pra eu passar. Invicto se apresentando. Sei que a música liberta, espanta pra longe a maldade. Via download ou Bluetooth, o alvo é os kamikaze. Então põe pra fora os PA, perde o play, é nós que tá. Dos barracos de madeira até onde os graves chegar. Muito mais que tocar nas rádios, sempre quis tocar os loucos. Antes dos pipocos no coco, dos crânios ficarem loucos. Pra isso, designado, embora às vezes tirado. Te digo, não quero ser popstar. Com as ruas no crapa, pagar de gringo, não é só por grana, auge da fama, só Deus sabe, irmão. No meu anseio, ele sim, flagra o meu coração, o chão. Sempre quis ser usado como um vaso de honra. Através das ondas, não com as metrancas, invadindo as comas. Meu rap atrai mudança, taticante suicida. Vem com nós nessa picadinha, truta de Aparecida. De Goiânia, Brasil, troque o fuzil pelo livro. A compulsão pelo saber é que vai te manter vivo. Não é esse seu desígnio, morrer trocando tiro. Com rotan, rotou bandido, GPT, tático, giro. Não ao consumismo inútil, fútil, que tanto extermina. Geração de fama lenta, mas no fim é suco em chacina. As manhas que se martiriza enquanto o perfume exala. Chega de dama da meia-noite, aromatizando sala. Quantos do Brasil com a caneta, sem pesar que nos mata. Rambo de farda, ponto 50, merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. Quantos do Brasil com a caneta, sem pesar que nos mata. Rambo de farda, ponto 50, merece medalha. O santo dos santos lamenta as guerras sem causa. O rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. No subo do castelo, sem reboco, me identifico, netão. Rapfobia, dinastia e meia aos conflitos. De alguma forma, questão de Shakespeare. Me consumiu, ser ou não ser, e o que vai ser? Livro fuzil, é louco ao extremo, né, tio? Seja em São Paulo ou no Rio. A PG obstrua meu, refaço o canto sombrio. E deixa o sol me dar frigeira mais quente de aparecer. Troquei no campo de guerra paulista, ataco os palácios de platina. Talvez o gravata entenda, não me investindo na educação. Um só usa caneta, 30 acende os rojão. Pior, se torne bom sonhar com o futuro próspero. Se a realidade for cruel, te mata e tortura. Seu sonho, só rimo que eu sei. Sei meio que eu tô narrando. Minha vida são simples, se tornou música e pra os mano. Nunca almejei cantar no egocêntrico do Faustão. Meu público aba, moleque que fez da caixa de papel a mansão. Vi em vários irmãos, Dalai Lama. No ranking da paz, sem opção. Não terminou como idioma nos bancos em Alcatraz. Brasil, país de todos, pra você arrumado. Que come com talher de ouro, rolê nos carros blindados. Que aqui os irmãos energa a bandeira da miséria. Um exército periférico marchando, atravessa a guerra. Insana, não santa de sangue, que mancha a terra. O mestre procura a luz do justo, só encontra o escuro das trevas. Quantos do Brasil com a caneta, sem pesar que nos mata. E um ramo de farda, ponto 50, merece medalha. O santo do santo lamenta as guerras sem causa. O rei dos